É isso mesmo, negão, tô com meus parceiros, a noite a lua. Família de guerreiro na caminhada, a gente vai e vem na humildade, sem atrasar ninguém. Procurando sempre fazer o bem pra poder ir ver muito mais além. É isso mesmo, Baixada Santista, 013. Os loucos tão nativa na quebrada, eu sou um deles. Um rolê com os aliados já me faz feliz. Abre um champanhe, vamos lá, o que você me diz. Vamos brindar o quê? A vitória, o progresso, correndo certinho, pode crer que é sucesso. Na madruga só os aliados, ó que firmeza, N.I. Glock, Vini e Mano Orelha. Dá um salve na favela pra poder fechar. Vamos levantar o copo pra poder brindar. São coisas simples assim que me deixa feliz. Não traficar, nem roubar ou entupir o nariz. Firmão com meus irmãos é muito gratificante. Eu juro pra vocês, tristeza nunca no semblante. E as estrelas lá no céu, brilhão forte, que beleza. O rolê tá de mil graus, pede mais, fica aqui pra mesa. Cultivando as amizades de verdade, pode crer. Que Deus abençoando nossas vidas pra valer. Tô envolvido nessa fita. Um rolê com os aliados na quebrada é o que liga, isso mesmo, meu mano. Só tu tá firme. Qual é a fita? É o seguinte, festejar a noite inteira. Veja bem, vamos curtir o rolê. Não quero zica comigo, nem muito menos com você. O objetivo é certo. Diversão, mas é claro. Minha família tá presente, eu quero sempre ao meu lado. Esse momento me faz feliz. Não tenho luxo, dinheiro necessário pra mim. O nosso clima é quente. 013 baixada. Vou esticar meu rolê. Beber uma breja na praia. Então se liga, carta magna na rima. Fortalecendo o rap da baixada. Baixada Santista sem treta. Só quero paz na quebrada. Divide a vida. Porque o rap não passa. É só chegar. Mandar um salve pro Rio. Vem pra somar. Beto Monteiro no Rio. Meu proceder. Tô relatados aqui. Quero viver. Sem medo de ser feliz. Agradeço a Deus por tudo que tenho. Tenho saúde, tenho fé e atitude, parceiro. Irmãos do Carta, parceria formada. Big R, DJ Rip e eu, Grafite. Salve, salve, Baixada. Salve, família.